2-0, autorizado cruzamento da pista. Prossegue na hotel até o pátio militar. O funcionário ficou em salivre. 2-0, cruza. Segue na hotel até o pátio para que jogue aqui. Muito grato. Azul 69119, decolou o Zuma 5, chama o controle de Salvador, no 20, decimal 8. 208, boa. Controle Azul 6999. Azul 6919, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pais autorizado direto Leda. 320, 2000, boa Leda, 6999. Gol no 1166, vai seguir tráfego posição de 1 hora a 1110 em redução de velocidade, reduza para 1909, autorizado procedimento R9 pistoma 0. 1909, autorizado R9 pistoma 0, gol 1166. Nível 52 está a 9 milhas do VOE Salvador. Lembrando que após a arremetida, a curva será à esquerda, mantendo 2 mil pés. Estamos agora a torre no 8, decimal 95. Base chama 012. Tem condições de voar essa revista 366 da presente? Sim, tá governando direto 366, não é mesmo? Sim, se voar essa revista 366, desça para 2500 pés. Já tem a vida 366, descendo 2500 pés, gol 1166. Sena 62, 10, completa redução de velocidade 1809. Desça para 4000 pés, ajuste 012, autorizado procedimento R9, pista 10. Volma 645, desça para o nível 050, voo Serravita 367, complete redução de velocidade 2009, número 3 na aproximação. Descendo para o 50, na proa do 367, reduzindo para o 109, vamos para o Mas não tem correção não. TAM 3890, boa tarde. Após desvios, voe Mari para a chegada Mari. Desça para o nível 050, redução de velocidade 230, mais número 4 na aproximação. Bom, Uno 1166, grata pela colaboração. Complete procedimento, chame Torre. Uno 18, decimal 95. Procedimento 2895, Uno 166, disponha. Tudo bem, Salvador, boa tarde. Gol no 166, Serra Vita, 366. Gol 1166, continue a aproximação. Agora a utilização de pouso, ajuste altímetro 1002. É, já vou dar uma atualização, gol 1166. Isso, 68, com você. Afirmo, Serra Vita 368, gol no 645. 368, no 645. De 52, curva esquerda proa 320, o limite 1,5 milhas na proa. Nível agora proa 320. Motor de Salvador, CNM 143, boa, informação Delta. CNM 143, boa tarde, autorizado chegada Golf, desça para o nível 060, redução de velocidade 230 nós, número 5 na aproximação. 060 na Golf, reduzindo 230, CNM 143. Azul 69, 19, efetuando desvios. Apresente pequena informação sobre a posição Leda, Azul 699. Bem, Azul 6919, chame agora o centro Recife em 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35 e informe o desvio para o centro Recife. 35, confirme a secundária? Secundária 128 decimal 35. 135, 699. 2. Sana 6210, grato pela colaboração, complete procedimento, chame Torre, 118, decimal 95. Gol 1166, tráfego avistado, autorizado pouso 610, vento 160 graus, 099. Primeiro pouso 610, gol 1166. V52, curva esquerda pro 270. Chama 6210, continua a aproximação, reporte com o visual Cancão, pode ajustar o altímetro 10112. Aeronave à frente, estou a 1200 pés. Pelo zero aguardando para ver agora o crescimento em momento assim. V52, confirme apenas para o controle, a interceptação do padrão 3 vai ser a 10 ou a 18 mil de Salvador? Entende. Nave que soma zero. 363, 66, 300, 64. Bom, no 645 e as aeronaves em aproximação para Salvador informam o pista leve sobre a sinal da 10. Seria chuva leve, seria? Afirmo, chuva leve. Maia, Solos 24, libera direito, no Sol Salvador, no 21, decimal 1. No... Direita, Solos Salvador, 211, no gol 1, no 66. Nave agora, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, no rumo nordeste, iniciando o RNAVE Pistão no zero de Salvador. Como que eu não pode ter nenhuma aeronave à frente, só tem que aguardar. Na 3894, devido à aeronave dos Davis fazendo o check do ILS, reduza para a mínima limpa. Inicialmente negativo, tá? 3894. Curve a esquerda para 220, limite 1-0 milhas na proa. Voo 1645, complete procedimento, Sandy Torre, 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa tarde, voo 1645, sinal da 10. Voo 1645, agora disponibilização de pouso, gente de altímetro 10, 12, confirme já visual? Ah, tá visual, mas tem uma desculpinha aqui entre a gente e a pista. E deixamos para o nível 060. Afirmativo, vamos aqui a mínima linha para então. Espero. Para o nosso planejamento manter a estação. Na 62, 1-0, solo 27, libera direito, Salvador, no 21, decimal 9. Confirmando o solo, 21, decimal 1, hoje na 62, 1-0. Voo no 645, autorizado pouso piscina 0, vento no 60 graus, 099. Autorizado piscina 0, voo 645. Na 3894, dá presente autorizado Serra Vista 366. Na 3894, autorizado 250010, ajuste na 0 no 2, autorizado o procedimento RNAVE pistão na 0. Voo 645, confirmando pouso autorizado, piscina 0, vento 160 graus, 09, né? Exato, pouso 645. 352, somente informando, após a arremetida, a curva será pela direita, o G52. Após a passagem do arremete, com a curva direita, G52. G52, torre 98, decimal 95. G52. G52, a passagem padrão 3. Gente, G52, o controle informou que a curva será pela direita, ok? Afirmativo. Gol no 645, Saulo 30, libera direito, chama o Saulo Salvador no 21, decimal 1. 321, obrigado, boa. G52, confirmando a curva será pela direita, o controle no 20, decimal 8. G52. G52, mantém o rumo de decolagem até 2.000 pés, aguardando a vetoração para proceder setor sul do aeródromo. Gente, aguardando, mantendo a proa até 2.000 pés. Agora, posição padrão 2, afastado 1.8, vindo até a cabeceira. Gente. Na M1, passo 3, vou encerrar a vista 368, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 2, autorizado para procedimento aeronave, pista na 0. Encerra a vista 368, 4.000 pés, autorizado aeronave, no 0, chané M1, passo 3. Move a direita, proa 205, direita 205. Excelente, gira agora a proa 205 à direita. Mantém o ponto de espera para cima zero. Mantém o ponto de espera para zero, volume 8.69. Controle, Salvador, é o Papa Tango Yankee Romeo Bravo. Papa Tango Yankee Romeo Bravo, prossiga. O Yankee Romeo Bravo está no corredor forte, senhora, procede Serra do Leste no Grande Yankee. Está mantendo 500 metros, está aqui no portão encerrado. Está com Proa de Serra Índia com Índia com 4 a bordo, código é o 0127 do Yankee Romeo Bravo. Gente, está passando Yankee Romeo Bravo, mantém as condições visuais, ajuste a 0 no 2, autorizado direto Serra Índia com Índia, repasse visual com local de pouso. Yankee Bravo. Autorizado, alinhar decolado, soma 0, vento 150 graus, 099. Decolo 0, boa noite, 09. Confirmando, tem proa 3000 após curva direita. Afirmo, gol 1869, mantém a proa até 3000 após curva direita no perfil da árvore. Gente, boa noite, 3894, grata pela colaboração, complete procedimento, chame Torre, 1-1-8, decimal 95. Chama na boa tarde, 3894. Torre, Salvador, boa tarde, 3894, estabilizado. 3894, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, aguarda. 3894. Torre Azul. 2591, na ponte de espera da Mangá. Segunda falando de Mangá. Torre Azul 2591, mantém a ponte de espera fixa 1 no 0. As decolagens estão sendo coordenadas devido à aeronave de instrução fazendo check no ILS. O Xamém 1143 informa o tráfego 12 horas a 1,0 milhas, é o tráfego dos ex e mantendo 2.000 pés rumo oeste, não interfere na aproximação. Ciente, o Xamém 1143. Gol 1869, decolou aos 39, confirmando mantendo a frota 3.000, chama o controle Salvador no 20.8. 308, controle Salvador, Pro 3000, com 869, obrigado. Pro 3894, autorizado por 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. Autorizado pouso 1-0, 3894. Telefa, gol no 869, 360. Pastor, 2-0. 2591, decola assim que a pista estiver livre? Então, gente, o azul 2591, o Airbus da passando, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o TAM, a gente alinha 1-0, aguardando a autorização. 1-8, decimal 95. 1895, como se nada, 6143. Disposição com curvas pela esquerda. Para informação, temos um tráfego no RNAVE, aguardando 3 minutos, correção, 3 minutos estimando o pouso na pista 1-0. Façam 360 da presente posição, curva pela esquerda. O vento 1.50 graus, 1.0 nós, autorizado decolagem, pista 1.0. Autorizado decolagem, 1.0, de 52, após o término 360, está autorizado a prosseguir para interceptar o padrão 2 a 18 milhas. Né, 6143, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-2-9. Deve pouso 1-0, Xané 6143, confirma a pista molhada? Já choveu já faz uns 30 minutos mais ou menos. Acredito que a pista esteja úmida, o Xané 6143. Obrigado. Azul 2591, decolou aos 43, controle de Salvador, 120, decimal 8. Vai chamar Salvador, 308, vai cumprir normalmente a saída. Azul 2591, bom dia, tá na Coral? Azul 2591, boa tarde, contato radar, suba para o nível 160, após 2000 pés, autorizado direto Coral. 160 autorizado, após 2000 pés, vou direto Coral, Azul 2591, obrigado, boa. Está autorizado iniciar o padrão número 2 a 18 milhas de Salvador. Hoje não é 6143, solo 44, libera direito, chama o solo Salvador no 21, no decimal 1. 21, Xené, 6143, liberando direito. Gol 1869, estamos centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288-660, Recife, Gol 1869, obrigado. Autorizado 360, Rede 52. Torre de Salvador. Muito boa tarde, Azul 4206, ponte para a Dona Zero. Pronto. Azul 4206, mantém a ponte espera Piscina 0. Mantém a ponte espera. Hoje eu consegui se enquadrar no padrão 1-8. Vocês estão no padrão 2? Enquadrado padrão 2. Gente. Tá 5-2, somente informando. Após o término do padrão 2, o MNCR emitido, a curva será pela direita. Temos duas decolagens com curva à esquerda da pista 1-0 de Salvador. Azul 4206, Torre? Prossiga. Somente para informação, está aguardando para decolagem devido à aeronave realizando o cheque do IRS. Ok, 4206. Pastor 2-0, boa tarde. Mantenha a taxa do hotel, aguarde instruções devido à aeronave GM realizando cheque do ELS. Pois a 10 milhas de Salvador, chame torre no 8.95. Um avião autorizado da presente direto à posição Raíra. Confirmando, é o padrão 2. Sente do padrão 2, gente, 52. É pro Raíra. 52, com a direita. CG 52, chama o controle da presente 20358. Pois, arremeteu, curva direita, desde o pé. Curva direita para 180G52, confirma intenções. Aguarde para o sul, vai analisar e já te faz a resposta. Do 06, autorizado, né? Mantém destino 0. Ali mantém 190, 4206. Da área, pasto 20, autorizado cruzamento da 1028 na Delta Solo, 21 décima 1. Né? Autorizado cruzamento na Delta. Para a GV52. Prossiga. Para a GV52, mais um padrão 2, a 18 mil até a cabeceira. Prezado, curva à direita agora para 280. Para a Vamaqueira Pro por 20 milhas para poder iniciar o padrão 2. Sim, agora a autorizado, decolagem estilo 0, vento 140 graus, 089. Livre decolagem, 1420. Decolado 00, controle Salvador 120, décima 8. 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4206. Azul 4206, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. 350 no perfil da PUC, Azul 4206. Azul 20, autorizado ali, ainda com a pista 10, vento 150 graus, 079. Obrigado, vou colar. Decolou 03, chama o controle de Salvador, 1-2-0, decima 8. Chama o controle 1-2-0-8, parceiro. Azul 2591, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle e Léo, frequência 120, decima 1. O Azul 2021, boa noite. Boa noite. Controle Pastor 20, boa tarde. Pastor 20, boa tarde, da casa radar, suba para o nível 250, saída PUCA. 250 PUCA, pastor. Pastor 2000, pode detectar o padrão 2? 3052 está livre. 3052 está livre o padrão 2, 3052. Azul 4206, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Azul 4206. Aproveitando aí, se puder coordenar o nível 370, a gente agradece. A gente aguarda a coordenação, Azul 4206. Muito obrigado. Azul 4206, autorizado, nível final 370. 370 como final, Azul 4206. Presidente, 352 após a arremetida vai ser curva pela esquerda. Precisa parar de portão? Tem quase 1 minuto. Azul 4206, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, boa noite, Azul 4206. Boa noite. Subiu da torre, informa o pôr do sol, já se deu aos 2059, Zulu. Azul 9020, boa noite, autorizado direto Serra Vita 366, desça para o nível 050. Autorizado Azul 2712, mantém conta, espera 10. Pode informar qual será o próximo padrão após essa passagem? Mais um padrão 3 para pouso final. Perfeito, M52, chame agora a torre em 11895. Frente do padrão 2, M52. Bom, 966, boa noite, autorizado chegada à Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. 249, vou descendo ao céu 060, gol, Mari, gol, Mari. Paz Torre 20, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 126 45. Torre de 252, arremetendo. Chama controle no 208. Controle. Quero confirmar. CV-52, curva esquerda, proa 010, limite radial 020 de Salvador. Limite radial 20 de Salvador, CV-52. CV-52, apenas confirme se nesse procedimento vai arremeter no externo ou já prossegue pro pouso. Pouso final. CV-52, pode informar também se amanhã efetuará novo cheque? Foi negativo, caso ocorra eu vou lhe chamar. Sem estrada. ambiente no 012, autorizado proceder. Curva à esquerda, proa 290, limite radial 330 do Salvador.